ouvidos atentos e mentes pensantes. Mensageiros da profecia, bombando nos corações e nos falantes. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Pra chegar até o Pai, é necessário estar grudado com o Filho. E ainda que o amor de muitos esfrie, sempre haverá um mensageiro da profecia. O amor dos corações se esfriou, mas Deus não se conformou. E eu quero ser uma gota do seu amor, falar da verdade por onde eu for. Eu nasci pra perder, pois a semente morta a vida gera. Quando eu perdi minha vida em Cristo, o que eu ganhei foi vida eterna. Em terras distantes me sinto tão peregrino. Talvez não veja a colheita, mas eu plantarei sorrindo. Tentei levar a palavra onde eu queria levar, mas a palavra me levou aonde eu deveria estar. Entre os pequeninos, entre pobres, entre doentes, para que no grande dia o Senhor também diga entre. A quem viva de jingle ou de single, tentei ser assim, mas já não sou mais eu quem rimo, mas Cristo rima por mim. Eu vi a porta estreita e disse: esse é meu caminho. Pra quem é João Batista, o deserto vira parquinho. Fazem festa nos castelos pedindo minha cabeça, que decepem que eu diminua pra que o Senhor cresça. Não vou jogar confetes, nem fazer pose, nem tipo. Reino de Deus não é show business, evangelho não é circo. Quem não é visto não é lembrado. É, e o ar que se respira, às vezes é imperceptível, o maior fator da vida. Levo folhas de versos nas costas, tipo formiga, porque cigarras cantam e morrem nossas folhas suprimidas. No mundo de mentira, comprado por nota real, mercenários morrem por ouro e guerreiros por ideal. Avante, termino aqui essa menção honrosa. Um mensageiro atravessa vales com as boas novas. O amor dos corações se esfriou, mas Deus não se conformou. E eu quero ser uma gota do seu amor, falar da verdade por onde eu for. Escolhido de Deus, um mensageiro. Eu não vim massagear ego, trazer a paz pra terra. Não somos mensageiros da paz e sim da profecia guerra. Eu já me questionei sobre as letras, se eu tava certo. Quanto mais portas se fechavam, mas eu vi os céus abertos. Caminhando no deserto, rimando, fechei meus olhos. Me senti como um vaso novo, transbordando do seu óleo. Olho ao meu redor, pessoas com seus vasos, compartilhando entre si a mesma ideia, os mesmos passos aqui. É reino de Deus que o mal nunca silencia. De três viraram milhares, mensageiros da profecia. Desmascarando crápulas, rasgando ao meio fábulas. Perseverante e sóbrio em minhas batalhas árduas. Fato, seara grande, poucos trabalhando. Fato, quem não ajuda vive atrapalhando. Vários arrancando o pelo das ovelhas, que no inverno ficam frias e se tornam fácil presa. Surpresa, pode pôr mais água nesse feijão. Os que não foram estão de volta na pegada e hoje são. Unção, cheio da unção que quase trinca. Espírito caridoso e amor por todas as vidas. Não por recompensas, medalhas, pelo que é certo. Às vezes as cicatrizes também são honra de um mérito. Avante, termino aqui essa menção honrosa. Um mensageiro atravessa vale com as boas novas. O amor dos corações se esfriou, mas Deus não se conformou. E eu quero ser uma gota do seu amor, falar da verdade por onde eu for. Escolhido de Deus, um mensageiro eu sou.